Do tipo que não desiste por nada. Calculista, não paga de emocionada. Sempre sorri porque chorar não muda nada. Antes sozinha do que mal acompanhada. O beijo dela é tipo um tiro fatal. Tem uma fila esperando seu sinal. Ela é um livro, só que um livro sem final. E eu tentei sair da prisa, mas ela não tem igual, mané, que eu já virei refém do que ela tem. Alma de cigana, furacão na cama, eu já virei refém do que ela tem. Alma de cigana, furacão na cama. Sozinha ela é inteira igual o oceano. Tipo um vinho que melhora com o passar dos anos. E ela já passou por tanta coisa, mágoas. Qualquer coisa pode ser a gota d'água. Ela me olhou e paralisou, estátua. Cada fala dela é um show, eu bato palma. Rara, igual o mais belo dos diamantes. Falam do seu corpo, pois não viram sua alma. Já virei refém do que ela tem. Alma de cigana, furacão na cama. Eu já virei refém do que ela tem. Alma de cigana, furacão na cama.